quebradatá. Mil voos no ratatá. Mil voos a quebradatá. Mil voos no ratatá. Mil voos a quebradatá. Mil voos no ratatá. Mil voos a quebradatá. Mil voos no ratatá. Sexta-feira lá do leste se apronta pro fim de semana. O olho consome, a mente maquina, trama, mulher grana, cobiça, atitude insana. Sonhou quando acordou, estava no meio da lama. Inflama, o homem só colhe o que planta. Navalha, cortando a sua garganta. Ficou mudo, pensou por alguns segundos. Se eu fracassar nessa corrida é menos um no mundo. Jovem suicida, morre na esquina. Tá garimpando o sustento na lojinha. Na sutileza o inimigo se aproximou. Cavalo de toca ninja te aniquilou. Luva cirúrgica, viatura a milhão. Efeito da química é reflexo da ilusão. Assopra no buraco da bala com tubo da caneta. Hemorragia interna, assim ninguém suspeita. O estudante de enfermagem estagiário se espanta com o cenário e vive um pesadelo acordar. Vítima tatuada com antecedente criminal. Deixa morrer, no mínimo é marginal. Palavras ditas por um especialista racista boy, formado em medicina. A dor da família, a morfina não alivia. Onde os mortos descansam, o sol não brilha. Mil voos, a quebrada tá. Mil voos, no ratatá. Mil voos, a quebrada tá. Mil voos, no ratatá. Mil voos, a quebrada tá. Mil voos, no ratatá. Mil voos, a quebrada tá. Sirene, cantada de pneu. Coroa preocupada, quem será que morreu? Sábado sangrento, domingo é velório. O clima de tensão é nítido e notório. Boatos que correm, que vão cobrar a fita. E hoje mesmo se pá, tudo indica. Malícia e cabreiragem nunca pode faltar. Um gole de veneno pra sumariar. A roda da fortuna não me sorteou. Oito um ciclope na cintura, que é o terror. Sorte saidinha, super teneré. Na bota os rocan, seja o que Deus quiser. Em cada viela, um 12 de plantão. Convivendo com ratos de mocó, sangue bom. O comércio da ilusão escraviza os mais fracos, criando a sensação de um alguém imaginário. Olha o cenário, a nuvem de pólvora que se alastra e devasta como uma cólera. Poderá quem escapar dessa maldição? Hereditariedade, um choque de alta tensão. Mil voos, a quebrada tá. Mil voos, no ratatá. Mil voos, a quebrada tá. Mil voos, no ratatá. Mil voos, a quebrada tá. Mil voos, no ratatá. Mil voos, a quebrada tá. Mil voos, no ratatá. GOG, apocalipse urbano, altos plano. A mil volts no meu Volk 77 voo. Playboy passou, olhou, fechou, rio acelerou. Ligo alerta, rua deserta, a cena completa. Aqueceu pneu, esqueceu, curva não é reta. De passeio sem freio, fez feio, sorteio o farol. Agora é conservar o corpo lindo no formol. De pijama e baby doll é como chega a família. Dinheiro não é parceiro e confiar é armadilha. O Play grita que é melhor que os pretos na letra. O Play diz que pega qualquer preta e xepa. Chama de chita, imita o negão da guarita. Gaiola baiol pro menor com cobertor de chita. Chia na macia, pomba assunto aqui é cota. Pede rota, bop, elogiação dos pés de bota. Leitura labial chegando preto de macaco. Quer perdão e abraço, agora o espírito opaco. Em meio a esse recheio a quebrada se divide. Pede paz, mas o que faz? Se agride. Voto errado, filma, posta o justiçamento. Acredita, segurança é muito mais patrulhamento. Busca dessa forma brusca, sonha da melhora. Não vê com sua atitude que o bairro só piora. Tecnologia, o meu brilho não ofusca. Assisto tudo ao volante do meu velho Fusca. Mil voos, a quebrada tá. Mil voos, no ratatá. Mil voos, a quebrada tá. Mil voos, no ratatá. Mil voos, a quebrada tá. tá. Mil